fico puto com esses caras que a gente fala, vamos no lugar. Por quê? Não, porque a gente fala, vamos no lugar. Aí, aliás, a pessoa te convida, vamos no lugar? Vamos. Te convida? Não, já estava no roteiro. Então, mas... Já estava no roteiro de gravação do Podpah. Quem sugeriu? Não, eu. Exato. Então, aí eu confio, eu falo, não... Fulano sabe chegar lá. É. Aí vou confiando, nós vai, grava um episódio. Agora vamos lá naquele lugar especial que a gente ia. Nossa, parece que a gente ia transar, né? Mas vamos... Fala o nome do lugar. Vamos lá no Sesc Paulista lá. É. Ah, beleza, né? Paulista, ele deve saber como chegar lá. Aí a gente grava o primeiro episódio no Parque Trianon, se você não ouviu, ouça. E aí a gente vai sentindo Sesc Paulista. E eu perguntando, ô Gui, é por aqui mesmo? É por aqui mesmo? Não, é por aqui, é por aqui. Tô sentindo. É, tô sentindo que é por aqui. Eu tenho um feeling aqui, eu. Lula é meu amigo. Eu acho que é por aqui. Ai, caralho, beleza, vamos lá. Aí a gente vai indo. Nada, e nada de Sesc. Vê Gazeta, vê Jovem Pan, vê Globo, vê Antena 1, vê Net Deal, vê Discovery Channel, e não acha. Qual que é o nome do diretor que tava lá na porta lá? O... Ah, o Woody Allen, nós vimos o Woody Allen entregando o panfleto. Nós viu a porra toda. Aí do nada, cuzão. Não é que a intuição do maluco tava certa? A gente achou o Sesc. Mas melhor que isso. Só, não, pior, a gente queria gravar no Sesc. Sesc Paulista, e aí quando a gente viu de fora do bagulho, tinha fila pra subir no terraço do Sesc. E aí a gente falou, puta, morreu, tá zoado, não vai dar mais pra gravar outro episódio, sei lá, vamos seguir andando. Fazer um rolê à paulistana. Exato, vamos fazer um rolê à paulistana. O que, que é o rolê à paulistana? É aquele rolê com cigarro na mão e uma breja na outra. Ou se você não gostar de cigarro, pode ser algo mais natural? É, você pode usar outra coisa, mas a bebida tem que ter. Rolê à paulistana sem bebida, não é rolê à paulistana. Aí nós andando, a gente vê uma bela casa. E aí eu pergunto, porque eu não sei o que, que é, realmente eu não conhecia. Gui, qual é o nome do lugar que a gente tá hoje e qual é um pouquinho da história? Bom, vamos lá, depois dessa magnífica cabeça aí, essa história toda que realmente foi fácil. Foi verdade, né? Hoje nós estamos na Casa das Rosas. Olha que legal, o que que seria? A Casa das Rosas foi aí arquitetado, sabe quem? Não. Quem projetou? Não. A Casa das Rosas? Não. Almir Sater? Não. Não, né? Lógico que não, ele era músico. Francisco de Paula Ramos da Azevedo. Olha aí, hein? Esse sobrenome é muito presente aqui no Brasil. De Azevedo, que já foi famoso, como a gente já disse no episódio que gravamos, sobre as fintechs lá no Parque Trianon, dá Sim. uma olhada lá pra saber mais, um episódio muito legal. É, ele projetou e executou a construção de diversos prédios, né? Entre eles a Pinacoteca do Estado aqui de São Paulo, o Teatro Sim. Municipal de São Paulo também, e o Mercado Público de São Paulo. Então, a gente tá aqui na Casa das Rosas, que foi uma mansão, né? Foi construída como uma mansão realmente pra, de fato, morar. Inclusive, uma história interessante que a gente, hoje aqui na Casa das Rosas existe um museu, que a gente pode dizer, né? Sim. É, uma edícula. Edícula. Eu vou falar dessa edícula. Boa. E nessa edícula a gente foi no banheiro e ali nós dois, o Thiago ficou impressionado. A gente não, foi separado. A gente separado. Foi junto, né? Nós dois estávamos lá no auge do clima. Ele falou, olha aquela mobília. Olha essa mobília. E eu... O banheiro aqui é muito interessante, porque é aquela mobília tradicional de quando foi construído, por volta de 1935, quando terminou a construção. Olha só que engraçado que eu falei pro Gui. Nossa, parece que eu voltei nos anos 40 e quase acertei, quase, né? Acertei anos 30. Antes. É. E aqui viviam os herdeiros da família Ramos de Azevedo. Foi construída, então, uma mansão e uma edícula, que é aqui onde hoje tem um restaurante muito legal, que tem uma coxinha excelente. Verdade, você disse que tá candidata a uma das melhores de São Paulo. Estamos catalogando, mas uma coxinha, se você vier aqui, Rosas Bistrô. Bistrô. A coxinha aqui, meu, é excelente. Vamos voltar à história, né? Bora. E ele foi construído todo no estilo clássico francês, né? Foi construído uma casa, uma mansão na frente e uma edícula atrás, que é onde existe esse restaurante hoje. Em 1985, ele foi tombado pelo Conselho de Defesa ao Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico, cuja sigla é CONDEFAT. Nossa. CONDEFAT, mas é CONDEPHAAT. Nossa senhora. E foi restaurado e hoje é abrigo Centro Cultural Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos, Poesia e Literatura. Para você que quer saber um pouco mais desse local, basta você descer na Estação Brigadeiro, aqui na frente, né? É. Desce na Brigadeiro, linha verde do metrô de São Paulo. Exato. E você, do lado do Sesc Paulista, você já vai encontrar. Você vê uma casa linda, antiga. Isso. Né? E pode entrar aqui, é um espaço livre. Se você quiser ver a programação do museu, também tá sempre aí. E tem um restaurante, venha provar essa coxinha. É uma coxinha muito excelente. Vamos agora ao brinde? Vamos ao brinde pela descoberta no melhor estilo podcast itinerante de São Paulo. É assim, hein? Que a gente descobre os lugares. Exatamente. Boa. vamos falar sobre um tema complicado, que é sobre a questão de como lidar com as decepções. Como lidar. Né? Porque tem muita... Eu observo, pelo menos, que a maioria das pessoas fogem disso, né? Com certeza. Quando, muitas pessoas, quando passam por situações difíceis ou complicadas da vida, procuram não encará-las. As pessoas Exato. Procuram não encarar os problemas, principalmente quando eles são muito complexos. Exato. Sempre tentam fugir pela tangente, esquecer, e aí, às vezes, vai se aconselhar com alguém, a pessoa sempre aconselha, não, deixa isso de lado, pense em coisa... É que nem quando Bola a gente... Bola pra frente, a quando vida Quando a gente tava fazendo a série Candidatos, que, inclusive, se você não escutou, e queira saber a história dos candidatos que disputaram aí a eleição, tá lá a série Candidatos. Quando nós estávamos montando o quadrante das posições políticas de candidato, tinha uma questão lá chamada, você é do tipo de pessoa que, quando tem um problema, prefere pensar em coisas melhores ou não? Isso era foda. Mais ou menos essa questão. É foda, né? Você é esse tipo de pessoa? Não, definitivamente não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quando eu passo por um arrependimento, por uma decepção... Por um problema? Por um problema, né? Se fui eu que causei esse arrependimento, essa decepção, eu penso naquilo que eu fiz, tento me colocar no lugar da pessoa pra mudar, né? E evitar fazer a ação que levou ao arrependimento ou à decepção. Quando é comigo, eu penso da mesma maneira. Eu penso da mesma maneira porque é aquela velha máxima, né? Eu não faço para os outros aquilo que eu não quero para mim. Pode parecer um chavão bem clichê. É difícil de seguir. Não tanto, cara. Porque, não, tanto. Mas assim, nos momentos de raiva, de estresse... Ah. É difícil você seguir isso, sabe? Sim. Quando você tá discutindo com alguém, às vezes a pessoa te fala algo que você não gosta e você responde no calor do momento. Exato. Mas depois você se arrepende daquilo que falou, achar que não devia... Assim, é importante pensar desse jeito, mas é muito mais fácil você pensar e não fazer nada que você não gostasse, que falariam com você, quando você tá numa situação em que ninguém fez nada. Quando entendeu? Você tá Agora, quando neutro. Você é atacado, é difícil você falar, não, eu não vou atacar a pessoa, não vou baixar no nível, porque eu também não gostaria que ela baixasse o nível comigo. Sim. Ou porque eu não sou desse tipo. A reação primeira é sempre se defender. Isso é o que evita muitos debates hoje em dia, inclusive. Então, você sabe que eu sou um cara que eu acho que discussão e debate tem que ter, entendeu? Só que sempre pautado em cima da razão e do respeito. Porque debate e discussão não existe sem razão e respeito. Não tem como a gente debater alguma coisa se a gente não trouxer a razão e o respeito pro debate. Por quê? Porque, pô, eu vou apresentar meus pontos, você vai apresentar os seus. Pra gente ter a razão, a gente tem que respeitar. Entendeu? Eu não posso impor o meu lado tentando te desrespeitar ou diminuir alguma característica sua ou do seu argumento ou do seu ponto de vista. Entendeu? Então, sobre essa ótica, né, sobre essa perspectiva, eu acho interessantíssimo, né? Agora, eu Thiago, quando eu entro numa discussão, num debate que não tem nenhum desses dois pilares, eu procuro me ausentar. Porque aí eu sei que eu vou entrar justamente nessa seara, né? Como a gente muito bem disse. Palavra da moda. Palavra da moda. Nessa seara de responder à altura. Porque eu sou um cara muito, muito impulsivo também, entendeu? Então, se uma pessoa for me falar uma coisa que eu não gostei, a minha tendência é fazer o mesmo. Tentar atacar a pessoa no mesmo nível. Então, hoje, eu, o Thiago de hoje, né? Não o Thiago de 4 anos atrás, se eu ver que o debate ele não tá sob os pilares da razão e do respeito, eu procuro me ausentar. Como que era o Thiago de 4 anos atrás? Bom, o Thiago de 4 anos atrás era o Thiago que não tinha esses valores, por exemplo. Era o Thiago que comprava toda e qualquer briga só pra defender seu ponto de vista. E a maturidade e a vida, né? E a idade vai dando pra gente essa característica, essa qualidade, esse atributo de não entrar naquilo que não vai valer a pena. A verdade é essa, né? Coisa que há 4 anos atrás eu não sabia fazer, né? Eu comprava toda e qualquer briga só pra fazer valer o meu ponto de vista. Exato, mas muitas pessoas é assim, porque o que impede muitos dos debates de hoje, na meu ponto de vista, né? Que aqui é assim, nosso ponto de vista, não Sim. estamos fazendo nenhuma análise profunda, mas é a questão que impede muitos debates de hoje é que as pessoas pensam debate, associam debate diretamente como se fosse uma batalha, uma briga, entendeu? Exatamente. Tem que ser um vencedor. Exatamente. Tanto que a gente teve nos debates políticos aí da última eleição, o pessoal falando, não, vencedor do debate foi fulano, vencedor do debate foi cicrano e tal. Não existe debate. As pessoas têm que entender que o debate é uma coisa... Pra construir, não pra destruir. Que não vai chegar a lugar nenhum, eu colocaria desse ponto. Assim, é uma visão bem ignorante do assunto, mas eu acho que as pessoas têm que lidar essa ideia. Porque as pessoas vão no debate com a ideia que vão convencer o outro lado a entrar no pensamento, entendeu? São incisivas nisso, entendeu? Sim, isso é verdade. Falar, não, a pior coisa quando você tá debatendo é falar, não, eu entendo o seu lado, mas meu lado, eu entendo o seu lado, mas eu acho assim, que assim, sabe? E na verdade ela não entendeu o lado, ela só deixou a pessoa terminar de falar pra começar a falar, entendeu? Pelo menos tem o respeito. É. Entendeu? Assim, eu concordo que num panorama geral, realmente o debate é uma coisa que parece que não leva a nada. Mas se a gente for descer e lapidar mais essa ideia, eu discordo. Porque, muito pelo contrário, os debates eles servem para levar a alguma conclusão. Não que seja uma conclusão, uma verdade de fato. Mas, por exemplo, vou falar do meu lado. Quando você me expõe os seus fatos, os seus argumentos, suas opiniões, eu sou uma pessoa que eu paro para pensar. Agora, eu concordo que tem pessoas que não. Então, a máxima que você deu de que é uma coisa que não leva a nada, vale também. Embora, na minha opinião, não, entendeu? Esse negócio de que você falou, né? Ó, eu entendo você, mas o meu ponto de vista é esse. Eu não acho uma coisa ruim. Assim, uma coisa é você estar conversando com uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que você sabe que realmente entende o seu lado. Ou que, mesmo se não deu pra entender ali no calor da conversa, ela vai parar pra pensar, ela vai ver se realmente entendeu o seu lado ou não, e ela vai vir pra você depois, dando os resultados dela futuramente. Eu, por exemplo, já fiz isso contigo, né? Em algumas situações, eu lembro que eu fiz algo errado, e depois eu cheguei em você e pedi desculpa. Falei, olha, aquilo que eu fiz aquele dia, inclusive coisas que passaram muito tempo, né? Olha, aquilo que eu fiz aquele dia, eu errei, desculpa. Não vou mais fazer. Então, depende muito de quem a gente está debatendo. Agora, debate no conceito geral, eu concordo com você. Se as pessoas não tiverem essa empatia de pensar realmente no lado do argumento oposto, realmente é uma coisa que não leva a nada. Isso entra também na questão de tentar entender o outro que talvez venha te fazer mal. Isso entra na questão da decepção. Exatamente. Ou na desilusão, ou no problema. Porque às vezes você, sei lá, você está no trabalho e tem uma pessoa no trabalho que faz de tudo para te prejudicar. Sim. É ruim com você e tal. Muitas pessoas pensam em devolver na mesma moeda, outras pensam em se calar, mas talvez o real motivo, isso com qualquer situação que a pessoa te magoa, te decepciona, talvez o real motivo seja o que deveria ser, o real objetivo é que você entendesse como é que é o outro lado, o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira, exato, o que levou ela a pensar daquela forma, né? E eu acho que quando você entende de fato como que aquela coisa que te faz mal surgiu, as razões daquilo, eu acho que fica muito mais fácil de você ter uma compreensão do problema e até mesmo solucionar ele. Exatamente. Por isso, por esse fato, que eu acho que essa questão de tipo, não me arrepiar ou não faria nada diferente do que eu fiz, é errada, porque se eu chegar pra qualquer um e perguntar assim, ah, você nunca errou então? A pessoa vai falar, não, errei sim. Tal. Então, se você errou, você não se arrepende do seu erro. Exato. Não importa, se você não consegue ser flexível com você mesmo. Exato. Essa questão que eu acho que esse tema levanta, porque você pensar o contrário vai fazendo você ficar ignorante pouco a pouco, menos sentimental. Pensar o contrário ou não refletir sobre o lado contrário? Não, a questão não é não refletir também, mas é sobre você não assumir que errou. Ah, não, sim. Assumir que errou. Sim, sim. Você não ter... Quer dizer, você errou e tal, e tenta esquecer aquilo o mais rápido possível, se distrair com coisas melhores, não encarar realmente o que você fez, o problema que você causou, ou coisas do tipo. Geralmente a gente só faz isso quando situações muito graves, muito fortes e tal, mas a gente não reflete no dia a dia. Exatamente, né? E assim, se a gente parar pra olhar de uma visão leiga, isso que a gente tá falando parece uma obviedade, né? Tipo, não, se eu errei, pô, tenho que assumir que eu tô errado. Mas na realidade, na vida real, não existe, né? Existem sim pessoas que, quando erram, elas acham que elas estão certas, mesmo você apontando todos os erros. Isso é chocante, né, cara? Quando você vê uma pessoa que tá evidentemente errada, você apresenta os pontos que estão errados dela, ela não te apresenta nenhum contraponto, ela não consegue embasar a opinião dela de que ela tá certa, e mesmo assim ela não admite o erro, né? Um exemplo, eu sou um exemplo de uma pessoa que reflete e vê seus próprios erros. Eu sou um cara que me considero de direito. Eu sabia que ele ia faltar só esperando. Eu sou um cara que me considera... Quando ele começa a falar assim... Sou um cara que me considero de direita. Não que eu concorde totalmente com a direita, eu acho que quem concorda 100% com alguma coisa, não pensa, né? Tem uma frase que diz, se você concorda 100% com alguma pessoa, significa que só uma pessoa está pensando. E faz todo sentido. Se eu concordo totalmente com você, significa que eu estou concordando com os seus pensamentos sem nem pensar sobre ele, entendeu? E dentro desse meandro, eu, como sendo de direita, né, critiquei várias vezes, inúmeras vezes, né, vários programas assistenciais, né, que foram dados aí durante o governo do Lula aí, que era um governo mais de esquerda. Quando eu vi um contraponto que fugia do meu ponto de vista, né, por ser um contraponto, lógico que vai fugir do meu ponto de vista. Qual era o contraponto? O contraponto foi que, de fato, por exemplo, o Bolsa Família ajudou várias pessoas que não tinham condições de nada, que estavam na miséria, de verdade, entendeu? E aí eu parei pra pensar, eu falei, porra, realmente, né, a minha realidade não é referência pra pautar a vida de todo mundo, entendeu? E aí, depois disso, eu falei, porra, eu tô errado aqui, né, e quando surgir essa discussão novamente, eu vou sempre falar que eu pensava que era ruim e hoje eu não penso mais, que sim, realmente é relevante pra algumas pessoas, entendeu? É quando você faz, justamente, você elucidou mencionou muito bem essa questão de trazer o seu pensamento, refletir sobre ele, para a causa raiz do negócio, entendeu? Exato. Agora eu queria trazer mais um papo para a questão, de fato, da decepção. Certo. Se eu fosse definir, o que é decepção? No dicionário do Guizinho, decepção. Decepção em negrito, aí vem o significado. Sim, itálico, né? Decepção é quando você coloca sua fé em algo e você não alcança os resultados almejados. Posso trazer para a linguagem dos mortais? Pode. É quando você tem uma expectativa... Do povo acebolado? Do afegão médio. É quando você tem uma expectativa e essa expectativa não é cumprida, por assim dizer. É, sim. Vamos supor, você confia numa pessoa e você acredita que essa pessoa nunca vai te magoar porque ela é uma pessoa excelente, uma pessoa carinhosa, uma pessoa bem humana. Você acredita que ela nunca vai te fazer nada de mal. E aí você vai lá e descobre que, sei lá, vamos supor que a sua namorada, ela te trai. Exatamente. Qualquer relação com pessoas pode acontecer. É, exatamente. Mas para concretizar mais o exemplo. Muitas pessoas ficam mal com essas coisas de decepção por não entenderem, às vezes, que quando você almeja alguma coisa, por exemplo, você está com uma pessoa super legal, você quer que aquilo continue, que você se desenvolva cada vez mais, né? Criem mais amizade. Às vezes você tem um amigo que fala, às vezes você não é muito próximo de alguém, não tem um melhor amigo, não tem um amigo que você possa confiar, e às vezes você começa a ver numa pessoa aquilo que você queria como amizade. Exato. E aí você identifica algo que você queria ter como relação com aquela pessoa, e aí você depois percebe que não era nada daquilo. E aí você começa a culpar a pessoa. Começa a culpar a pessoa porque, fui assim com ela, também não culpa. Ou às vezes você tá numa situação, sei lá, você quer um emprego melhor, ou quer um emprego, você não trabalha, quer trabalhar e tal, você se esforça, se dedica, se estuda e vai atrás e tal, e não consegue o que você queria, você também fica decepcionado. E aí, nesse ponto, entram duas questões. Ou você fica decepcionado consigo mesmo, ou fica decepcionado com o mundo inteiro no geral. Porque é confortável você se preservar, culpar o ambiente. A culpa é do mundo. Sim. E não sua. É porque as pessoas não entendem, aqui concluindo o raciocínio, as pessoas não entendem que, assim, o mundo é composto de vários fatores, né? Lógico. Você quer querer um emprego, entra vários fatores. Você tá preparado, ok, mas pode acontecer no momento de um emprego você encontrar alguém mais preparado que você, pode acontecer da empresa não te querer, e a mesma coisa amizade ou relacionamento que você tiver. Entram outros fatores que não tem necessariamente um culpado, entendeu? Às vezes tem um culpado só, que é a pessoa, mas aí entra no papo que a gente estava tendo anteriormente, que é sobre você entender como que aquela pessoa que te traiu, que você teve uma desilusão, uma decepção, como que ela chegou àquele ponto de decepcionar você. Sim. E é isso que você tem que tratar. Você percebe que são várias linhas de raciocínio e todo mundo ignora justamente só para se manter bem. Exato. Me manter bem, não quero me preocupar com isso e segue a vida. E aí você não evolui. Exatamente. Assim, eu entendo o seu lado. Zero. Concordo com tudo que eu você falou. Concordo com tudo que você falou. Mas sim, de fato, é isso mesmo, né? E você falou uma coisa que é essencial, essencial. O mundo, ele não é binário, ele não é sim ou não, ele não é zero e um. Tem muita coisa, muita variável e tudo pode acontecer. E outra coisa, eu dei um exemplo aqui extremo, né? O exemplo da traição. Mas às vezes você espera uma simples ação que a pessoa vai fazer o contrário daquilo que você esperava, não vai ser um erro da parte dela, vai ser só uma coisa diferente do que você esperava. Sim. E você fica puto, você fica louco, porque a pessoa agiu diferente do que você esperava. E aí, quando a gente tá... Justamente quando a gente convive com uma pessoa há muito tempo, seja namorada, namorado... Amigo, pais... A gente, quando convive há muito tempo, geralmente as pessoas se aproximam porque pensam igual, pensam parecido, sim, ou têm objetivos equivalentes. Sim. E aí, quando a pessoa sai um pouquinho do seu pensamento, você já fica... Exato. Chateado. Exato. Você ignora que do outro lado existe uma pessoa que tem uma cabeça diferente, que viveu, passou por experiências diferentes, começa a criticar. E aí também a gente volta no assunto do debate. A gente começou o programa muito bem, porque a gente está usando muitas das partes do... Exatamente. E você citou um ponto muito importante. Você viveu sempre muito bem com essa pessoa, você sempre gostou muito dela, ela sempre te fez muito bem. Quando ela comete um equívoco, na sua opinião, não que ela tenha cometido de fato, mas quando você interpreta que ela cometeu um equívoco, você sacrifica tudo aquilo de bom que ela fez, você esquece tudo aquilo de bom que ela fez, e dá valor pra uma coisa ruim, que você considerou ruim, no caso, né? Que às vezes pode não ser. Você vê como é louco? Você vê como é louco? O ser humano, ele dá muito mais valor pra coisas negativas do que pra coisas positivas. Entendeu? Pô, você pode ser meu amigo, você, quando a gente sai pra gravar um podcast, você pode me pagar uma breja, você pode me pagar um bagulho pra comer, uma coxinha, no Rosas Bistrô. Mas se a gente sair pra um rolê e eu falar pra você que eu gostei de uma mina e aquela mina quiser ficar com você e você pegar, porque nada demais, eu vou ficar puto com você porque eu falei que você queria pegar aquela mina e vou esquecer toda a amizade que eu tenho com você. Eu dei exemplos materiais aqui de comprar coisas e tal, mas não é só isso. De ser amigo, os tempos, as vezes que você me ouviu, quando você sacrificou seu tempo pra me ouvir quando eu tava mal, esse tipo de coisa. Eu sacrifiquei tudo isso de bom que você fez por mim por conta de uma futilidade de uma mina que eu queria pegar e ela nem queria ficar comigo. Ela queria ficar com você. Você leva um totalmente terciário, né? Exatamente. Outra pessoa que não tem nada a ver com a história pode destruir uma história inteira. Não tô falando também que você tem que perdoar, assim. Eu sou mais humanista nesse lado. Sim. Acho que sempre você tem que perdoar as coisas. Perdoar não é a questão aqui. Perdoei, vamos seguir. É perdoar. Certo. Você errou. Como, por que você errou? Tá? Vamos refletir sobre isso, tá? E segue a vida. Se você quiser voltar com a pessoa, ou o relacionamento que você tinha com a pessoa, ou com a situação que você tá envolvido, é outra história. O perdão não está relacionado com reatar. Tem que desfazer essa questão. Inclusive, você tocou num ponto muito interessante, o ponto do perdão. Eu concordo com você, a gente tem que perdoar sempre, porém, a gente tem que perdoar quando a pessoa tá verdadeiramente arrependida. Verdadeiramente arrependida. Porque a gente tem várias situações de que a pessoa se mostra arrependida só pra se reaproximar de você, seja lá por qual motivo for, às vezes por um interesse profissional, às vezes por um interesse financeiro, e ela fala isso só pra se manter perto, pra usufruir dessas facilidades, mas na verdade ela não se arrependeu. Então, isso que você falou é essencial. Beleza, você se arrepende, então o que foi que você errou? Deu pra ver se a pessoa realmente sabe que ela se arrependeu. Pra ver se ela enxerga onde ela errou. Pra ver se ela enxerga o que ela fez de errado. Então, eu acho que o perdão, ele não tem que ser banalizado. Ele tem que ser pautado na razão também. Entendeu? Beleza, você se arrependeu. Ok, eu te perdoo se você me falar onde você errou. Entendeu? Beleza, a gente falou de quando os outros, entre aspas, erram com a gente. Mas e quando a gente erra com os outros? Entendeu? O fato do arrependimento. A gente falou que tem pessoas que não se arrependem de nada. E de fato, por mais que isso pareça bizarro e inconcebível, existem mesmo pessoas que defendem a ideia de que não se arrependem de nada. Mas o que é totalmente errado. Ah, no meu também. No meu também. Isso aí mostra que você não tem o mínimo autoconhecimento. Porque se você se conhece, se você tem os seus valores, você vai se arrepender de alguma coisa. Porque quando você tem valores bem estabelecidos e você quebra esses valores, você vai se arrepender. Entendeu? E quando você se arrepende e você tem mínimo de humanidade, mínimo de consciência, você vai assumir o seu erro. Entendeu? E esse é o ponto que eu quero perguntar. Você, Gui, quando você erra? Honestamente, não precisa falar coisas bonitas para o episódio. Quando você erra, qual que é o seu processo? Como você detecta seu erro? Como você vê, tipo, ah, eu vi que tal pessoa se arrependeu. Por que será que ela se arrependeu? Porque às vezes se a pessoa não expressar nada, a gente não vê que a gente errou, entendeu? A não ser que a gente faça o exercício constante de tudo que a gente faz para ver se a gente errou em algum ponto. Isso não é natural, a gente não faz isso no dia a dia. Então, quando uma pessoa erra, demonstra um arrependimento, como que você se comporta? Olha, eu como aquariano que sou, eu não sou bom muitas vezes de demonstrar as coisas e não consigo, por exemplo, se a gente discute aqui agora o seu brigo com alguém, pode ser a briga mais enfurecida que for, passa 5 minutos, um dia, eu já me arrependo. Falo, não deveria ter feito isso, deveria ter falado a tal. Mas no meu processo, eu não, às vezes, muitas vezes, na verdade, eu não tenho a condição de chegar na pessoa e falar, ó, lembra aquele dia lá? A pessoa, que dia? Nem lembro. Aquele dia lá, eu falei isso aqui, então me arrependo, ó, parça. Você não tem a condição emocional ou não de oportunidade? Tenho a condição emocional. Certo. Fazer isso. Eu prefiro, sabe, recompensar. Certo. Então, se eu tratei aquela pessoa mal, eu tento depois tratar ela melhor e tal, deixar a pessoa mais à vontade. Às vezes dá mais atenção. Dá mais atenção, justamente isso. Agora, quando eu percebo que eu erro, eu percebo que eu erro quando eu... Na verdade, assim, todas as discussões, eu sempre encontro erros meus, sabe? Isso é legal, hein? É legal. As discussões eu digo de maneira pejorativa, de briga mesmo. Certo. Eu sempre acho que sou eu o errado com a pessoa. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu também errei. Eu falo, não, mas eu errei mais, tá ligado? Nesse papo. Porque é mais fácil fácil você encontrar erros em você, você às vezes encontrar erros no outro disso. Não, pra mim pelo menos é assim. Eu sei que a gente falou que tem que ser um exercício de você entender como é que a pessoa chegou naquele pensamento, por que que a pessoa tá brigando com você, qual que foi o motivo, da onde surgiu isso, entendeu? Já é coisa que vem me dar um tempo, você tem que fazer sempre isso. Mas às vezes eu me considero como o errado da história e talvez esteja até uma questão de humildade, né? Sim. Mas é... Assim, eu acho que cada pessoa tem a sua maneira diferente de perceber isso. É, eu, como canceriano que sou... A real é que é o seguinte, dizem que o canceriano é uma pessoa muito emocional, né? E de fato eu sou, só que eu também sou muito racional. Eu sou muito emocional quando eu tô abalado. Quando eu tô suave, quando eu tô tranquilo, eu sou racional ao extremo. Eu planejo as coisas, eu penso nas possibilidades, etc e tal. Mas só quando eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu sou o canceriano de verdade. Parto muito pro lado emocional. E, bom, eu diferente de você, eu acho diferente de você que eu digo, porque você disse que não tem a condição emocional de chegar e falar, né? De chegar e apontar ali os erros pra pessoa. Você faz isso através de ações, né? Isso. Eu sou totalmente o contrário. É. Você sabe muito bem disso, eu já errei umas 2 ou 3 vezes com você. Eu cheguei as 2 ou 3 vezes, um tempo depois, e pedi desculpa, e foi genuíno. E eu expliquei o porquê eu tava pedindo desculpa, e pra mim isso é muito importante. Eu posso me arrepender o tanto que for. Se eu não conseguir falar pra você que eu tô arrependido, eu não vou ficar feliz. Eu não vou me sentir arrependido de verdade, sabe? Eu não vou me sentir compreendido, porque quando eu me arrependo, eu compreendo qual foi o meu erro. E eu quero que você compreenda pra saber que eu sei que eu errei e pra saber que eu sei que eu me arrependo, entendeu? Quero que você saiba que eu sei que eu me arrependo. É um pouco metalinguístico, né? Mas é isso. Acho que dá pra entender bem, entendeu? Porque eu realmente me sinto à vontade, me sinto confortável quando eu vejo na sua reação, na sua expressão, que você entendeu que eu reconheci o meu erro e que você viu que eu me arrependi de verdade. E não é uma coisa forçada, não me forço, eu não falo, oh meu Deus, como eu estava errado, você, pelo amor de Deus, mas me perdoa. Como é que você faz pra saber que tá errado? Então, esse processo que você disse, de depois que eu discuto com uma pessoa no sigilo de briga, eu fico pensando, eu errei aqui, eu faço a mesma coisa, entendeu? Eu faço a mesma coisa e eu analiso as minhas respostas. Às vezes uma pessoa me deu uma resposta meio truculenta, eu vou lá e faço a mesma coisa. Engraçado que às vezes no mesmo dia eu já fico assim, eu falo, não, mano, puta, eu sei que a pessoa me falou isso, mas eu não deveria ter feito assim, meu. E muitas vezes eu peço desculpas mesmo não achando pontos que eu estou errado. Por quê? Porque pra mim, às vezes, a pessoa ela é tão mais importante, a relação que eu tenho com ela é tão mais importante do que uma pequena briga, que eu, Thiago, prefiro dar o braço a torcer e falar, olha, desculpa. Quando eu não tô errado, eu não falo que eu tô errado. Eu só peço desculpa. Falo, olha, desculpa por aquela briga, entendeu? Desculpa por aquela discussão, etc e tal. E aí, se eu tiver realmente um ponto forte ali do debate, da discussão que eu falei é uma coisa incisiva, eu vou lá e peço desculpa por aquilo explicitamente, entendeu? Por que que pra mim é importante esse processo de explicar pra pessoa que eu compreendi que eu tô errado e que eu sei qual é meu erro e que eu me arrependo? Porque quando é comigo eu fico puto. Eu fico puto quando uma pessoa erra comigo e ela não vem pedir desculpa. Eu fico puto quando uma pessoa fala uma merda pra mim e não vem pedir desculpa. Então, de novo, aquela velha máxima, eu evito fazer pros outros aquilo que eu não quero pra mim. Então, sempre que eu vejo que eu tô errado, eu vou e peço desculpa, né? Eu tenho não problemas familiares, mas eu tenho discussões familiares, nas quais os meus familiares, eles erram, eu aponto os erros e eles não assumem o erro, eles não pedem desculpa. E eu falo, porra, essa pessoa ela age totalmente diferente do que eu acho que é certo. Então, se eu acho que ela age diferente do que eu acho que é certo, então é meu dever fazer aquilo que eu acho que é certo quando eu tô na posição que essa pessoa tá comigo, entendeu? Ou seja, quando a pessoa erra comigo e ela não faz o que eu acredito que seja certo se fazer, ou seja, pedir desculpa, assumir seu erro e mostrar que se arrependeu, eu vou e faço exatamente o oposto. Se ela não se arrepende, se ela não se desculpa, eu faço o oposto, porque pra mim isso é importante. Se alguém erra comigo e vem pedir desculpa, eu fico feliz, porque eu vejo que os valores que eu acredito, eles são certos, que a pessoa de fato errou, e aí sim, se o perdão, se o arrependimento é verdadeiro, eu perdoo, entendeu? É assim que funciona o meu processo, né? De fato, é desse jeito, né? E é uma coisa muito difícil, Gui, porque a gente não para pra pensar nas coisas que a gente faz. Exato. E quando para, só para pra pensar nas coisas que a gente faz de errado, entendeu? Justamente, você sempre, assim, minha sugestão, e sempre pense em tudo que você faz, da maneira que você trata as pessoas, reflita sempre um pouco sobre isso, principalmente sobre os seus erros, porque é a maneira que você tem de evoluir, sabe? Sim. De fato, se você às vezes não conseguir se comunicar, tiver problema de chegar com desculpa, como eu tenho, sim, nada impede de você se remediar de outras formas. Com certeza. Ser uma desculpa verbal, como você gosta de fazer, mas pode ser uma desculpa mais gestual, mais mais natural também, se você quiser. O ponto é que, no meu ponto de vista, eu acho que o Thiago também, se você pensa diferente, manda e-mails pra gente no falomemo@podepapo.br. É isso aí. Ou comente na página do post. É que você sempre tem que refletir sobre os seus erros e não entrar nessa ideia que não serve nada ou que não mudaria nada que você fez. Não entre nessa ideia, porque sempre existe algo que você poderia ser melhor. Só que se você ignorar as possibilidades que você tem de melhorar, vai sair da... E pior, mais do que isso, você sempre vai errar em algum momento. Ninguém tá livre do erro. Isso é uma questão, posso dizer assim, filosófica, é muito importante. Porque só erra quem tem, entendeu? Se você for uma pessoa neutra, uma pessoa isenta, você nunca vai errar, entendeu? Mas se você tá tentando passar seu ponto de vista, por mais errado que ele esteja, você vai errar em algum momento. E se você errar, você tem que ter essa humildade, você tem que ter essa humildade e, mais do que tudo, o autoconhecimento de reconhecer que errou e pedir desculpa por errar, né? Agora, quanto à expectativa, né? A expectativa que a gente tem das coisas, das situações, de tudo que acontece com a gente. Eu vejo que tem pessoas que falam o seguinte, né? Bom, eu sempre espero o pior de tudo e de todos, porque se alguém fizer uma coisa que é fora do que eu espero, ou seja, se alguém fizer uma coisa que é fora do pior, eu me impressiono. Se essa pessoa fizer uma coisa ruim pra mim, eu já tava esperando, então eu tô tranquilo. Durante muito tempo eu pensei assim, mas não é assim que funciona. Você sempre vai se arrepender em algum momento, entendeu? Porque o arrependimento, ele tá ligado com a confiança. Se você não conhece uma pessoa, obviamente você não vai ter nenhuma expectativa com ela. Então você vai, obviamente, sempre se manter na retranca, meio recluso, né? A partir do momento que você vai se envolvendo com a pessoa, você vai conhecendo, você vai tendo amizade, você já vai se abrindo mais, você vai contando seus segredos, você vai contando suas histórias e você espera o mesmo, né? O mesmo tratamento e tal, respeito. E só que aí pode acontecer da pessoa te decepcionar e mesmo você no começo esperando o pior dela, com o passar do tempo você aprendeu a esperar coisas boas porque você se manteve próximo da pessoa, né? Então eu acho que essa visão, ela é ruim e chega até a fazer mal, porque você acaba tendo uma visão de mundo muito pessimista. Você fala, porra, mano, eu queria, sei lá, ser amigo dessa pessoa. Mas se ela não quiser minha amizade, tá suave, porque eu espero o pior de todo mundo mesmo. É. E isso aí pode fazer mal. Agora, eu acho que o gerenciamento das expectativas é algo muito importante, entendeu? O que seria o gerenciamento das expectativas? Colocar o pé no chão, pensar com razão. Por exemplo, quer um trampo novo? Você vai lá no processo de entrevista, processo de qualificação, de seleção. Porra, faz aquilo que você já elucidou no começo do programa. Sempre vai ter uma pessoa... Aliás, há a possibilidade de ter uma pessoa ali melhor do que você, que vai tomar teu lugar. E prepare-se pra isso, entendeu? Você precisa se preparar pras coisas ruins, entendeu? Eu digo pras coisas ruins porque coisa boa a gente não precisa se preparar. É sempre bom, né? Ter experiências boas. É, surpresa também. Exatamente, né? Agora, pras situações ruins, eu acho muito interessante você pensar, você tentar prever o que pode acontecer de ruim pra já se preparar. Não se fechar, mas se preparar, entendeu? Pra caso se acontecer, você ficar tranquilo, né? E saber passar por essa situação da maneira mais racional possível. Outro ponto, concordo sim com você. Você tem que se conhecer, você tem que se pautar em cima dos seus valores e quando você se desviar dos seus valores, você tem que sim se arrepender e se desculpar com aquilo ou com aquele que você errou. Pra mim isso é essencial. É, e enfim, é isso. Na minha opinião é isso. É, e assim, mais um ponto que eu queria... Caralho. Olá, mano. O que foi? O que é? Não acredito. Faz tempo que eu não vejo esse mano, hein? Que ele vindo lá. Quem que é? É o som, cara. O você som? Tá aqui, ó. O sombra do ratinho? O som? Olha esse aqui? Esse aqui, ó. Ô, meu beleza. É isso mesmo, meu parceiro. Falou. Até.